Salvador, ground American Niner, Sierra, Kick 1-1, ready for pushback and enter, sir. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Possibilidade para ingresso no marginal de 6 milhas, o Trip 5217. Trip 5217, gente, uma torre, 1895. 1895, muito obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Salvador, Oceanair 6225, portão 01, centro de viante, autorização para Brasília no 320. 320, com uma função na mesa 25, número 6. Sim, aguardo. Meia no transponder, controle 120 decimal 8. Nossa, oficiais, um e-mail, se fez uma mensagem, se fez. Autorizado, Brasil, nível 320, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Nitsa, após Nitsa, Puído, Upper Whisky 10 da Formosa. Aciona 5124, controle 1208, final 6225, portão 01. Mike Juliette Romeu na escuta? Papá, Mike Eco Delta prossiga. Mike Eco Delta sente, reporte para descida. Foi na proa de farol de Itapuã. Ground American 980, ready for taxi. Salvador, muito bom dia, Azul 9131, ciente da Juliette, solicitou 300 para Recife, pronto para cópia. Afirmativo, 370 Recife, 9131. Para Recife, sai a pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, após 208, transponde 5122, azul 9131. Chamada aproximará para 1108, zona 9131. Alô Salvador, Oxumé 6225, portão 01, para o curso de acionamento. Chame Centro Recife 1251, alterna 133-25. 251-3325, até 3179, obrigado, bom dia. Eco Delta, prossiga. Vai passar o Tavecur, comendo a 9 milhas, para ir se despedida. Ciente, Mike Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste no 018. Eco Delta, chame torre 1895. Para pushback, acionamento na posição 8, azul 9131. Na sua escuta, azul 9131. Salvador, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, contato radar, saída da Elcio, me mantém a nível de voo 180. Bravianchi, 180, libera a restrição vertical. Só para ver, 0535, 242. Bravo Yankee, suba e mantenha nível de voo 180. Bravianque 180, dá presente direto? Mike Bravianque, negativo, estamos coordenando com o centro. Bianchi. E chamaram para o táxi azul 91 no 31. Salvador, bom dia, tá 3663, autorização Guarulhos 360. Para o táxi, Oceania 6225, POB 73, 4 horas e 35 de autonomia, alternando com 20. Presente direto ou destino? Bianchi, dá presente direto ou destino. Mike Bravianque. Direita via Índia, quando se parou no 5, 18, 95, Oceania 6225, bravo. Da print, apesolou uma meia, PHZ, print, decola da 10 com curva direita, com 127 no transponder e o controle 208-3-3-3. Bom dia, o Papa Romeu Alfa Juliette Golf transfere, descendo a 1 no 50. Papa Romeu Alfa Juliette Golf, sente, reporte para descida. Sente, cruza o 200 para 150, vai chamar para prosseguir. Sente, Papa Romeu Alfa Juliette Golf. Salvador, bom dia, chama 3304, é nível 360 Brasília, guarda costa. Eu bravo que Luiz, que sente, mantém as condições visuais no corredor forte. Papa Romeo Alfa Juliette Golf, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 8. 3.000 no 0 no 8, Alfa Juliette Golf. Papa Romeo Alfa Juliette Golf, reporte em condições visuais para mudança de regras de voo. O Alfa Jet Golf já está em condições visuais, proponho o cancelamento, está estimando o pouso 1152. Sob condições visuais, o Alfa Jet Golf. E após o 1-7, decola no 0 à direita, argou, releva. 2-2-3-31 a bordo, Serna Salvador, 4 horas a Salvador é o 6225 da Oceaner. Oceaner 6225, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 320. Da Momo tem o 320. Salvador, Mike Bravianque. Mike Bravianque, prossiga. Passou no 50. Cliente, aguarde para a transferência. Mike Bravianque. Bravianque. Controle Salvador, trip 5345. Trip 5345, contato radar, saída da El, sub mantém a nível de voo 380. Da El para o 380, trip 5345. Alfa Juliette Golf, desça para altitude de estação, 1.500 pés, ajuste 1.018, frequência livre.